presença do Senhor aqui é forte. Quem é que pode duvidar deste poder? Eu vejo tanta bênção que já não aguento. Jesus está neste lugar, eu posso crer. Quem quer vitória, se prepare e receba. Olha o anjo com a bandeja em suas mãos. Enfermidade hoje vai sair correndo. Receba agora o poder e a unção. Quem crê que isso acontece, diga aleluia. O anjo do Senhor já vai agir. Deus fala com seu povo toda hora. E hoje eu sinto que Ele quer falar. Quem é que pode duvidar deste poder? Vejo tanta bênção que já não aguento, não. Jesus está neste lugar, eu posso crer. Quem quer vitória, se prepare e receba. Olha o anjo com a bandeja em sua mão. Enfermidade hoje vai sair correndo. Receba agora o poder.